Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues e estou aqui com a minha tripulação. Jonathan. Eduardo. Rafael. É isso aí, meus amigos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Latinoware 2014. Esse evento gigante de software livre que ocorreu na fronteira do país. E que nós tivemos um enviado especial que voltou lá de lá com ebola. Tava, deveria ter voltado. Não, eu pedi no Twitter para que ele não voltasse, mas ele decidiu voltar. Então a gente só tá tratando ele normalmente com luvas e máscaras, mas de resto tudo normal. Você é uma doença e eu sou a cura. Bom, vamos lá. Ô, Jonathan, você então que esteve presente, fala um pouquinho pra gente do objetivo do evento e do público-alvo. Góis. Homens com barbas muito longas, né? O público-alvo. Isso. O público-alvo era tão goi que quem abria o evento era o Mad Dog. Ah, então. Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Tá, eu esqueci de avisar, mas as tuas experiências homoafetivas durante o evento, você não precisa contar aqui, tá? Não precisa, isso tá proibido. Eu não se contar. Então acabou, é isso aí, acabou, rapaziada. Não, vamos lá, fala um pouquinho pra gente assim do objetivo do evento, como é que funciona. Tá, foi minha primeira experiência com a Latinoware. Nunca tinha ido, né? O evento se mostra muito bacana, tipo, bem legal mesmo, ele é muito gigante. Eu acho que o principal objetivo de um evento como esse sempre é mostrar o que o mercado está apontando, né? O mercado de software livre está apontando. Então, tipo, os temas mais atuais, os temas mais que movimentam o mercado atualmente são apresentados lá. E gigante é o quê? Do, tipo uma Fizzly, assim? Cara, eu achei ele maior que a Fizzly. Apesar de... Depois eu vou comentar mais. Né? Apesar de achar um pouco mais desorganizado, ele é maior que a Fizzly, eu acho, cara. Não, mas sei. Você tinha algo com latino no nome e esperava alguma organização e ia querer demais. Tu é babaca, cara! Voltando para a Latinoware. Sim. Voltando para a Latinoware. O maior que... A Fizzly, Jonathan, falando sério, um evento assim. Falando em palestras, em pessoal, o que que tu achou assim? Então, deixa eu voltar. O Fábio já arrumou uma amizade com chineses e com latinos agora. Sim, sim. Mas assim, o que eu achei? Tem muita palestra, tipo, não dá tempo de nem metade da metade da metade, né? Afinal. Que seria um oitavo, né? Você pode usar. Metade da metade da metade da metade. Mas então, além de falar esses mini cursos, tinha muitos mini cursos. E assim, eu não sei, a minha experiência com a Fizzly foi aquela de 2012. Foi um evento muito bacana também. Só que assim, eu acho que a Latinoware, ela, a galera fala, pelo menos, que ela é mais escovação de beat do que a Fizzly, sabe? A Fizzly, ela é meio que comercial. Mais comercial, né? A Latinoware não tem tanto disso. Ela é um pouco mais da comunidade mesmo, né? Ah, que bacana. Eu acho que o principal objetivo de um evento desse, no caso da Latinoware, é unir um pouco mais a comunidade, né, de software livre como um todo, cara. Uhum. Você vai lá, você conhece pessoas, você faz contatos, você conhece tecnologias, você lida com pessoas de outros países. Acho que isso é o que a gente tem de mais bacana num evento desse porte, né? É sempre bom parar um pouco, né? De atividades, trabalho e falar um pouco, né? Compartilhar conhecimento. Sair do teu círculo. Não é tu nem só pela palestra ou pelo evento, cara. A quantidade de conhecimento que tu consegue num evento desse, cara. Às vezes uma palestra, tu conversar com alguém, já vale a viagem, entendeu? Às vezes você assiste uma palestra sobre uma tecnologia que você está com muita dúvida, que te abre a cabeça ali, que você levaria, sei lá, meses de estudo para chegar naquele ponto. Se você, pô, é assim que funciona, então, que bacana, coisa e tal. Às vezes te abre a cabeça, isso que eu acho muito importante também. Exato. E assim, até coisa que você nunca viu, né, ela acaba mostrando porque tu não tinha ideia. Ou tu tinha ouvido falar, que nem eu tinha ouvido muito falar de Hadoop. Mas nunca. De quê? O Hadouken. O Badu? Badu? É o Hadouken? Na Hadouken, Ryu! Teve a palestra do Ryu, ele subiu no palco e ficou dando Hadoukens. Ah, não conheço esse cara aí, então. Eu também cara, não. Cara, pesquisem, ele é uma solução foda de Big Data da Fundação Apache. Fundação Apache. Daí, eles têm uma solução foda com cluster e soluções para tratar Big Data. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca pensei em mexer, nem sabia para que isso servia direito. Daí foi um profissional que tipo, além de ter a visão do que é, ele já aplicou e já sabe te passar como que ele usou, aonde ele pode usar. Então, o mais foda é isso, é ter o contato com pessoas que já têm experiência. Né? Querendo ou não, por melhor profissional que você for, você não vai ter experiência em tudo. Ah, não tem como, né? Ainda mais no mundo Linux. Não, não software sei. Livre, não só Linux. Eu achei legal, não sabia, mas a organização do evento ela é da Celepar, da Serpro e da Itaipu, né, cara? Eu achei muito isso. Massa isso. O local onde é o quê? É da Itaipu, o local onde ela é feita? É a Itaipu mesmo. É dentro da usina. Na usina. Tem um parque tecnológico, na verdade. Isso. Que demais, a Itaipu é gigante, cara. Ela é outro país, praticamente, é Itaipu Nacional. Daí, lá dentro tem três universidades. E essas três universidades cedem o espaço para a Latinoeste. O negócio é monstruoso mesmo. Tu olhar no site ali, tu vai ver o parque. Cara, é um lugar muito massa. No segundo próprio site da Latinoeste, na edição de 2014, a gente teve 4.532 participantes, cerca de 250 atividades. No total deu mais de 350 horas de palestra, mini curso, workshop. Então, ou cara, seja, vale a pena, sem dúvida, ir para um evento desse. Eu paguei, eu super atrasado. Paguei R$120. Tipo, a uma semana do evento. Ou seja, em cima da hora e não foi um preço abusivo, né? Tá. Eu tô esperando caravana e a caravana cagou. Tipo, entendi. Aí vocês tiveram que ir de carro. Então, eu pedi carro, foi tipo uma loucura, tipo 15 horas na estrada, porque a gente se perdeu ainda. Foi foda. Tem alguma grande empresa que apoia a Latinoeste? Além da Serpro? É, não, fora as organizadoras, tipo, tem apoio de Red Hat, dessas grandes, alguma coisa? A Red Hat tá, nos apoiaram, acho que não. Acho que só tem outros estandes, né? Palestras. Assim, bem menos estandes do que na FISB. Isso tem bem menos. Eu sei que na Red Hat teve quase 15 palestras, né? Então, se tu for ver, também é uma forma de apoiar, né? Não financeiramente, não diretamente. Ah, claro que é. Só de participarem do evento tá apoiando, né? Não é só dinheiro também. Das palestras ali, Jonathan, quais as que você escolheu, falou, não, vou assistir essa? Quais foram as principais que você gostou ali, que você recomenda? Então, primeiro o Que é de abertura, né? Que é de abertura há anos, assim, né? De qualquer evento de Linux, né? O Mad Dog é uma figura, não tem como. Não tem como deixar aquela barra. Tomaram uma cerveja com ele? Não conseguimos. Ele toma cerveja com a galera, geralmente, nos eventos. Ah, sim, é bem fermento. Mas vamos outras coisas. Então, tava um calor demoníaco na cidade, então cerveja é o que mais foi consumido hoje. Aqui também, cara. Não, mas lá tava 47 graus, sensação térmica. Sensação térmica abraçando o sol. Pra mim, a partir de 17 graus já tá na temperatura pra tomar cerveja. Quente demais. A partir de 7. Fat, drunk and stupid is no way to go through life, son. Então, fala um pouco pra gente então das palestras, né? Ali. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado no evento porque a gente se perdeu, gastou mais horas do que. Primeira palestra que eu cheguei foi pra do Paco, e olha que foda, foi com o criador do Paco. O cara que encabeçou o projeto, assim. E foi bem legal a palestra dele. Tinha várias palestras, na verdade, que eram em inglês, né? Mas aí tinha tradução em tempo real, certinho, que nem a física. Se não fosse em tempo real, seria básico. Verdade. Não, cara, o que seria mais legal, sabe o que seria? Se, tipo assim, a palestra do cara do Bácula ele não pudesse apresentar porque o note dele deu pau e ele não tinha backup. Isso seria fantástico, cara. Ah, eu já vi a apresentação do cara da Microsoft iniciando o VMware. Nossa. Mas é Microsoft. É, mas até aí ele vai subir a Microsoft virtualizada ali, né? Então, vá lá. Não, ele tava subindo algumas coisas lá da HP de storage. Ah, ele vai fazer o quê? Ele tem que conectar no storage. Tá, depois dessa que eu fui ver, eu fui ver uma de OpenWRT, que foi bem legal. Mas OpenWRT ou OpenWRT com, sei lá? Não, era OpenWRT Tips and Tricks. Ah, tamanho? Dicas. Então agora a gente já sabe que todos os OpenWRT que aparecer para instalar vai pro Jonathan. Isso, e todos os Atlas. Os Atlas já são para vocês. Os Atlas são. Especializar em backup. Foi bem legal, mas bem introdutório. Então, assim, para alguém que já tem um basicão, talvez não seja um negócio tão útil assim. Não, não foi tão útil assim, mas não foi inútil. Ah, sim, inútil nunca é, né, cara? É, e tipo, o cara que é o Rodrigo Troia, né? Acho legal citar o nome dos palestrantes, pelo menos, para dar os créditos. Sem dúvida, sem dúvida. E ele era, tipo, bem loucão, assim, cara. Ele tinha uns tiques nervosos, assim. Daí, ele deu bastante dicas sobre aparelhos que ele considera úteis pra comprar, pra, tipo, ter um custo-benefício legal. O que, que ele indicou de legal de aparelho? Você lembra alguma coisa? Cara, o TP-Link. Esse que a gente usa, o WR43ND. Esse aí só que é a versão atual dele. Sim, até no site do OpenWRT eles indicam esse. Esse, assim... custo-benefício dele, cara, assim, ó, ele tem porta USB, ele tem 5 portas Ethernet, tem 3 antenas Wi-Fi. Todas giga. Oi? Cara, só de todas giga, então, cara, tu bota o OpenWRT, tu faz miséria. Só de ter a porta... USB. A porta USB, cara, já é show demais, cara. Tem 3 antenas, cara. Eu tenho aqui em casa, que inclusive está desligado e está... internet no D-Link, por isso a gente não pode gravar em cômodo separado. O exemplo aí, de embarque. Muito bem, casa de ferreiro, espeto de pau. Depois que eu vi o OpenWRT, eu parti para uma onda DevOps. DevOps. Que é essa tendência. Agora tudo é DevOps. DevOps. DevOps. Tudo é DevOps, cara. Sim, agora tudo é verdade. Tem uma onda forte, né? E o que eu fui ver? Ele Collective. Quem apresentou foi o Guto Carvalho. Ele é um dos cabeçadores da comunidade Puppet no Brasil. Até só explicando, talvez alguém não saiba o que é DevOps. É meio que uma nova profissão que está surgindo com a demanda do mercado e seria mais um meio termo entre infra e redes, né? Então, por exemplo, assim, normalmente tu sempre tem aquele problema. Ah, tá com lentidão na aplicação. O pessoal do sistema fala que é a rede. O pessoal da rede fala que é o sistema. Então, o DevOps, ele tá ali para ajudar nisso, tentar entender as duas áreas. É um cara que tem que conhecer de infra e de dev. E automatização de TI, fazer deploy. Ele visa muito agilidade. Agilidade na entrega de software. É uma profissão bastante promissora, hein? Ele é basicamente o cara que está no meio do caminho entre a infra e o dev. E como está crescendo essa área, a gente vê pela Latinoware, olha só. Isso é uma produção relativamente nova e olha quanto eu vi a grade e tinha muita palestra de DevOps, né? Muita. E sim, a grade de DevOps, ela foi principalmente guiada pelo Guto Carvalho ali e pelo outro cara que eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Que são os que estão iniciando a comunidade no Brasil, assim. Então ela está bem nova, mas está bem legal de participar. Até recomendo quem quiser entrar na comunidade PUBG.br. Muito bacana mesmo. Vale a pena conferir isso. E do próprio Puppet, você foi em alguma palestra? Fui, vou falar daqui a pouco. Eu queria só dizer que é o M Collective, né? Ah, beleza, segue aí. Então, o M-Collective é uma ferramenta que ele foi criado dentro do Puppet, mas que ele visa, tipo, orquestrar servidores. Ou seja, você tem ele instalado em diversos servidores, você consegue rodar o comando em todos, assim. E não é rodar comando, tipo, executa um apt-get de install. Você diz para ele assim, instala esse pacote na última versão em todos os seus servidores. Daí ele consegue identificar sistema operacional, identificar se já tem o pacote instalado, dependência, te retorna, tu consegue realmente orquestrar, né? Aquela questão de orquestrar o quê? Tipo, várias pessoas e tu dá o comando para todas elas. Vários servidores, tu dá o comando para todos eles. E é muito bacana, assim, o termo de agilidade que isso dá é incrível. Isso também serve para arquivos de configurações, né? Por exemplo, tu tem lá 500 servidores Apache, né? Pode mandar um httpd conf para todos, né? Mudando algumas variáveis, como htdocs. Exato. É... Então é fantástico, próprio né? Próprio server name, né? No caso do http. É, então tu define algumas variáveis e o resto é padrão. Ou tu imagina, acho que nem agora, esse bug do Shell, recente, né? Uh-huh. Um comando atualizava todos os clientes. Né, no parque inteiro, né, quem tem um parque isso. Grande. É, geralmente são para parques. O que eu tive... É, tem bastantes ferramentas também. Bastante não, tem algumas que já fazem isso, que eu nunca conheço ali, é o Satellite ali. Né? Ele é mais ou menos assim, se tu tiver um... É, mas ele é para deploy de ambiente, né, eu não sei na administração. Eu acho que sim. Qual é o papel dele. É, o que eu sei, que eu tive um pouco de experiência com esse tipo de ferramenta, quando você instala uma farm de servidores de JBoss, você pode fazer um deploy para farm. Isso é muito massa também. Você pode ter 100 servidores. Você vai jogar na pasta farm de um lá e ele vai subir para todos. Aí tem, lógico, tem um monte de pré-requisito para isso funcionar. Tem que ter hot deploy e tudo. Mas assim, era um começo desse conceito ali, né? Na época. Começava já a se pensar nesse tipo de coisa. Sim, muito bacana. Depois eu fui mais um livro da DevOps, que era do Maurício Leal, ele é da Red Hat, ele é um arquiteto da Red Hat, e ele falou sobre DevOps, implantando um novo paradigma. Daí, tipo, foi bem legal a palestra dele, só que foi bem introdutória sobre o que é DevOps, sabe? É aquela bem voltada para o cara que não entendeu direito como funciona o DevOps, o que ele faz, né? Depois, no outro dia, né? Esse foi o primeiro dia. Ó, a gente notou que ele pulou a parte do homossexualismo. Ainda bem, no senão, outro dia, senão eu ia trocar, senão eu ia cortar na edição. Então, outro dia eu acordei, né? Isso foi o quê? Só começou na terça? Na quarta. Começou na quarta, daí. Tá, esse foi a quarta-feira que teve. Na quarta-feira. A do Mad Dog e as demais. Aí na quinta tu. Uhum. Na quinta eu acordei, botei uma roupa. Lavei minhas mãos, caguei. Caguei cortando a unha do pé. Não, prossiga, vamos pular essas partes nojentas, vai. Tá caralho! Eu tô um nojo! Eu fui numa palestra que tipo, eu meio que sabia que não ia ser tão boa. Ela era conhecendo sua rede utilizando ferramentas livres. É. Quando eu falei que eu ia nessa palestra, meu amigo já falou, se eles falar de Dagios e Zabbix, tu pode dar um giro bem galera, no meio da palestra. Beleza. Não foi bem Dagios e Zabbix, mas foi Open Audit. Sim, é uma ferramenta legal, só que é bem... que é o Open Audit? Para que a gente faz essa auditoria da rede inteira. Mas o que é nível de... Os softwares nas estações e tal. Daí, tipo, é legal, assim. Ele faz meio que o OCS faz. Inventário. Eu já implantei ela uma vez. Né? Sim. A ideia da ferramenta é basicamente fazer auditoria de o que tem de software instalado e o hardware também, né? Então, por exemplo... Eu tinha instalado isso numa escola ali que eu trabalhava, né? Então, final de ano a gente ia formatar nos computadores e tal. Só que obviamente ninguém formata computador por computador, né? Você pega ali os principais, faz a formatação e depois replica, né, nos outros, né? Então a gente entrava, por exemplo, no laboratório, pegava ali o sistema, dava uma olhada, ah, tem quatro placas-mães nesse laboratório. Aí, obviamente, né, isso tava, a gente tinha organizado, né, os computadores certinho nos locais e tal. Aí a gente pegava, abria, né, os gabinetes e identificava, ah, essa fila aqui tem os quatro computadores diferentes. A gente formatava lá aqueles lá e só ficava empilhando os HD e replicando daí pro resto, era bem tranquilão. Aí também o banco dele é bem tranquilo, né, eu consegui criar alguns relatórios customizados e tal. Então, por exemplo, eu tinha lá uma lista lá, processador, quantidade de memória, placa-mãe e tal. Aí, por exemplo, meu chefe foi lá e olhou, ah, esse aqui tem que trocar, esse aqui tem que trocar e tal. Foi, assim, bem interessante para quem tem bastante computador e precisa de alguma forma para saber como é que tá tecnologicamente, né, esses setores e tal. E tu vê que bacana um evento desse, porque ó, tu não tem só palestras para iniciantes ou só para avançado, tem a palestra desde o início. Então, por exemplo, essa palestra para o Jonathan não foi muito útil, ele já conhecia o software, já... Agora, imagina talvez alguém que está iniciando que não conhece. O cara já descobriu uma ferramenta muito bacana que pode até economizar um dinheiro para ele, talvez ele fosse comprar alguma coisa, algum software caro, e indo num lugar desse, já viu aí que tem várias ferramentas open source, faz isso sem gastar dinheiro, código aberto. Cara, é o que então, eu falei, que abre a cabeça, porque... É, um evento para todos os públicos. Quando assim, eu trabalhava de formatador de máquina, quando eu fui para dentro do ambiente... Eu não tinha nem ideia que existiam as ferramentas para se automatizar tudo, entendeu? Pensava, tipo assim, formatar 40 computadores era um trabalho de um por um. Depois que eu fui conhecer que tinha jeito de automatizar isso, então às vezes tem gente que nem tem ideia, cara. Eu achei bem bacana, assim, a palestra dela também, porque ela mostrou, daí a galera começou a interagir também, né? Porque muito do público... Tipo, era estudante, ou era uma turma de sistemas de informação. Tipo, o Instituto Federal, que tem o IFSC em Santa Catarina, tem o IFRS no Rio Grande do Sul, eles foram em peso, assim, tipo, tinha uns 20 Instituto Federal. Que massa. Que massa, cara. Deixa muito professor lá também. Isso é muito utilizado em escola, que nem o Eduardo falou. Sim. A gente utilizava no Senai uma ferramenta parecida, que era o OCS Invent. É, eu usei ele também já. É bem legal. Isso para quem estuda deveria ser obrigatório, né, cara, em toda a faculdade. Tem sempre algum professor que organiza, ou aluno mesmo. Ou pro... uma régua de madeira para bater na mão do cara que fosse instalar a porcaria. Você fica andando pela sala, você vê o cara abrindo o baixo aqui, pau! Depois eu fui para uma palestra bem legal, de Agile Test. DevOps também. Também DevOps. A Carolina Boyd, uma mineira, se não me engano. Ela está em Porto Alegre trabalhando numa empresa. Ela presta consultoria. É uma empresa até internacional, é TopWorks. Depois a gente deixa ali que eu não sei escrever direito. Daí ela falou sobre como que ela vê a área de teste dentro das metodologias ágeis. Tipo, ela passou a experiência dela, como o teste é importante, como é importante disseminar, tipo, a cultura de fazer teste. Ela mostrou, tipo, exemplos de teste dentro de um modelo waterfall, né, um modelo cascata. Uhum. E o teste dentro do modelo ágil. Foi bem bacana assim, a visão dela. Foi uma palestra mais de visão profissional dela do que uma palestra técnica. Mas foi bem bacana. É, mas eu acho que assim, às vezes é mais legal uma palestra de visão mesmo, porque você não tem às vezes tanto tempo para absorver o conteúdo técnico. Então às vezes uma palestra que te dá a visão acaba sendo mais legal mesmo. Sim. Eu também gostei bastante da palestra da cara, porque não tem, tipo, visão de mercado é o mais importante hoje, sabe? Sem dúvida. Qualquer um na internet consegue buscar conhecimento, mas visão de mercado é mais difícil. Sem dúvida. Então, depois eu fui pra palestra que eu considerei a mais legal pra mim. Foi o que eu me apaixonei lá. Não foi a do Mad Men. Foi... Mas pela, você apaixonou pela palestra ou pelo palestrante? Ah, o cara engasgou que nem adolescente, né? Então. Eu escuto os três Skype. Uma bicha foi detectada. Pelo que você se apaixonou? Nos conte. Abra o seu coraçãozinho. Foi uma introdução, Big Data. Ele se apaixonou por causa da introdução, beleza. Do Big Data. Big Data. Do Big. Ai, cara. É que eu acho que ele gosta de dados, né? Isso. Tem dado. Tem dado demais, ó. Big Data. Mas é, Big Data é um negócio foda. Fala um pouco aí, velho. É, ele te abriu um pouco a mente, assim, sem zoeira agora. Como funciona o Big Data ali? Não, foi bem bacana, foi com o Cristiano Anderson. Ele é um cara que já trabalha na área de Big Data. E eu achei legal, assim, porque ele trabalha com desenvolvimento Python, Django e Big Data, tipo, ele é tudo o que eu queria ser. Tipo, então, achei massa, assim. Ele, cara, eu vou dizer uma coisa. Só uma coisa. Eu já fui numa palestra de Big Data, né? Que teve aqui na região, tal, um evento mais regional. E o palestrante que deu um mini curso de Big Data foi o Marcel Caracciolo, que é o cara ali do Python Brasil. Então, assim, o pessoal de Python é bastante ligado à área de Big Data. Sabe por quê? A internet, boa parte dela, é escrita em Python. Então são eles que geram esse monte de dado. Então se vira pra organizar, ué. Nada mais justo. Ele falou sobre o Hadoop, que é aquela ferramenta que eu falei pra vocês no começo, né? Uhum. Então, ela é uma solução bem legal de computação, tipo, paralela, dividir, tipo, trabalho de vários nodes, né? E ele tem umas ferramentas bem legais para extrair dados de dentro de arquivos, que eles chamam, que você vai colocando arquivos lá e vai extraindo os dados que você precisa dessa Big Data. Ele já é bem preparado para trabalhar com uma infraestrutura bem grande. O problema do Hadoop é que ele come a memória pra caramba, pelo que o Cristiano falou. Só que daí vocês imaginam a linguagem que ele é feito. É Java, lógico. É Java. Lógico que é Java. Falou em comer memória, caralho, isso vai dar pedrada pra caralho. Falou em comer memória, é Java. Quem gosta de Java é indústria de memória RAM. Ah, sem dúvida, cara, tem uma parceria forte. Quem discorda comigo, instala um Zimbra, por favor. Instala um Zimbra, é verdade. Instala o Zimbra e veja se eu estou mentindo. Mas, pô, não, peraí. Mas aí é exagerar, porque até o Python eles rodam em cima do Java, né? Então. Em cima da máquina virtual do Java. Sim, em cima do Jaito. Não, cara. Não tô falando mal nem da linguagem. Eu só tô falando um ponto negativo que é fato. Ela vai comer memória enquanto tiver disponível. Se você não limitar, fodeu. E uma palestra também que a gente foi. Uma palestra sobre Raspberry Pi com Python e C. Aí também, pergunta do cara: como que eu faço para rodar Java no Raspberry Pi? Não! Eu acho que explode ele se você rodar JVM ali. Cara, pior é que não, porque tem gente que roda Minecraft em cima do Raspberry Pi. Mas Minecraft é em Java, porra. Sim. Não, mas você imagina o nível de tempo de um cara desse, cara. Eu invejo ele. Ah, eu vou aqui desenvolver um jeito de rodar Minecraft no meu Raspberry. Não, cara, é interessante. Não é o Minecraft. Tem, obviamente, Minecraft normal, mas tem normalmente essa versão do Raspberry, tipo assim, com lógica de programação. Então, na verdade, tu aprende a programar dentro do ambiente do Minecraft. É o objetivo do Raspberry Pi. Não, então ali já se tornou muito mais útil do que um simples Minecraft, né? Sim, sim, não, é tipo assim, tem... Obviamente, né, tu pode jogar o Minecraft normal e tal, tudo, mas tem os meio que negócios, tipo, pra ensinar um pouco de programação ali, lógica e tal, tem uns... Pode... Agora eu não sei direito, mas eu acho que dá pra fazer meio que animação, uma coisa assim. Tem até aquele Scratch que vem junto, né? Sim, não sei o que eu odeio mais. Já Minecraft é uma versão disso em 3 anos. O Rafa caçando treta. Já, né? Estou um pouco. Faz o seguinte: você vai lá e publica um comentário assim, eu odeio Minecraft no canal do Venom, por exemplo. Aí sim você vai arrumar pra cabeça. Você vai receber ofensas no YouTube até a terceira geração. Tá, então. Vamos lá. Essa foi a palestra de Big Data. Foi bem legal. A do Puppet, cara. Eu tô curioso saber como foi a palestra essa do Puppet. O Jonathan veio até de camisa do Puppet, cara. É o então, o cara voltou de camisa do Puppet, tudo. Eu tô imaginando que ele já tá pronto pra fazer o deploy do ambiente, cara. Voltou, mas peraí, já tá programando em Ruby também? Não, ainda não. Veio de camisa de Puppet, me viu segundo instalando um servidor ali, botando pelo CD, começou a me xingar já. É, já. Como você não automatizou isso ainda? Porra. Olha lá. Então, depois do Big Data, eu fui com uma de MongoDB, com o mesmo cara. Segui ele. Mas isso acontece, cara, quando tu gosta da palestra de alguém, meu. No último dia de evento, o cara tava apontando o Jonathan pra dois policiais, né? E olha que não era difícil achar no meio da multidão, né? Não, não, é só apontar pra cima. Mas aí, o MongoDB foi massa também. Ele falou o que é, onde que ele usa. Ele falou que usa num dos quatro grandes e-commerce do Brasil. Não sei qual que é, não. Ele falou que foi o único que não caiu na última Black Friday. Até cara, se pensar, é que eu não sei a ordem, mas pega então Submarino, Americanas, Walmart e Casas Bahia. Acho que seria cara, mas, esse, ó, né? Submarino, Americanas é... Não, é também. B2W, mas são servidores diferentes, tudo, né? Não sei. Não, tá, eu tô chutando, não tenho números, não. Mas eu imagino que sejam esses quatro, não sei. Daí ele falou, citou, deu exemplos. Cara, massa, assim, ele falou do MongoDB, tipo, na Petrobras, ele falou que eles aplicaram, por exemplo. Eles conseguiram resumir um cálculo de dias para minutos, segundos, sabe? É, mas não resolveu. É que o banco não relacional, ele é muito útil para algumas coisas e para outras já... Inútil. É que tem um amigo também que... Os bancos não relacional, é que eles são específicos para alguma aplicação, né? Essa eu acho que é a maior dificuldade de quem quer começar a estudar os bancos não relacionais, é porque, tipo assim, existe uma infinidade e cada um é específico para uma determinada aplicação, né? Então, eu tenho uma aplicação nesse estilo, então eu tenho que buscar um banco colunar, ou um banco orientado a documentos, um banco chave-valor, ou às vezes dentro da mesma aplicação tu pode, por exemplo, ter um chave-valor, por exemplo, para gravar sessão de usuário, um orientado a documento para gravar os dados e tal, e ainda um relacional para, por exemplo, mexer com parte monetária, que é que normalmente os bancos não relacional pecam mais, né? Parte aí, transação mesmo, eles não são tão fortes. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de rastreamento de veículo, eles tinham muita dificuldade em capturar as coordenadas do veículo, né? E, cara, eles começaram a usar MongoDB e foi monstruoso, assim, o negócio. Esse negócio de um cálculo de dias para 10 segundos. Então, tu sabendo aplicar, sabendo a necessidade... É, mas aí depende de como a aplicação foi feita, né, um pouco. Porque que eu já vi, teve um certo momento aí que falaram que no Postgre Tu escrever um documento Johnson era mais rápido do que tu fazer isso no MongoDB. E o PostgreSQL tem uma biblioteca gigante para posição geográfica e tal, essas. Então, às vezes, é também pesquisar, porque agora o pessoal notou que realmente banco de dados não relacional ele é extremamente útil para certas aplicações. Então, dentro de bancos de dados relacional, você tem opções não relacionais também agora. Exato. Eu só quero abrir um parênteses para falar que o PostgreSQL é foda. Então, uma das palestras que eu fui foi tipo administração de PostgreSQL com o banco. Foi foda. Que demais. Cara, tipo, o módulo do Puppet para o PostgreSQL, cara, tu consegue definir tudo. Tipo, tu tem 300 servidores de PostgreSQL. Tu consegue usar o Puppet para definir qualquer coisa, todos os usuários. Consegue, tipo, definir o uso de memória lá, de para porcentagem da memória em cada servidor. Então, não importa quanta memória cada servidor tem. Ele vai o corpo tiver gerenciar isso. Muito foda. Daí, tipo, o que que tem pra fechar com tipo, chave de ouro, assim, minha participação? Ah, não, eu esqueci de uma foda aqui. Eu esqueci da Jovirt. Ah, não pode. Cara, Jovirt foi massa. Ele... Eu fui pra ir numa de IPv6. Pra ver se eu aprendi o que que é. Daí a sala tava lotada, e aí eu acabei indo de ouvir, que foi do Amador Barrin, é o careca lá da época. O careca, assim, ele falou sobre, por cima, o que é o ouvir, quais as possibilidades que o ouvir te dá. E assim, cara, eu vi que o ouvir bate de frente foda com o VMXI, por exemplo. Bate, cara. O vicio bate. Cara, eu achei bom demais, cara. E software livre, né, cara? Toda a vantagem que todo mundo conhece. Então, a cara do Rich, ele falou como que foi, tipo, sobre o vídeo que ele tem a parte de gerenciamento de clusters com data centers em diversos locais. Ele falou da Ovirt, a ISO do Ovirt mesmo, que é uma distro já preparada rodando Ovirt como a hypervisor, né? Pra, que deve ser basicamente um Fedora. Não, a outra, no caso, o Ovirt rodando o CentOS secão, só as tarefas de virtualização, quando instala nos nodes em si. Que daí para controlar o controle de outro computador. E daí ele falou das integrações que tem com o OpenStack. Falou da integração com o Deforma para conseguir tipo, rodar as máquinas rapidão, já para funcionar. Foi bem legal a palestra de ouvinte, assim. Eu recomendo, quem tiver um tempo e curiosidade sobre virtualização, procurar material de ouvinte e rodar, cara, porque... A gente falou dele até no último episódio sobre virtualização. Bacana. Sim. Mais alguma que você queira destacar? Não, daí de palestra é isso. O que eu queria destacar foi o curso de Puppet. O curso? É, eu fiz um mini curso de Puppet. Ah, que louco, cara. Foi por isso que eu ganhei a camisa. Foi o primeiro a terminar o exercício. Caramba, que massa. Conta pra galera por que seu amigo não ganhou a camisa. Primeiro porque ele já era palestrante, não podia ganhar coisa. E outra porque ele tem o tamanho de 5 camisas juntas. Mesmo assim ele ia rasgar a camisa. Que filho da puta. Os caras tinham camisa, não lonas de circo, né? Ou seja, não vou morrer muito que eu não posso ir. Eu não ia ter uma camisa do Puppet também. Imagina, parabéns, Fábio. Pode vir pegar sua camisa. Mas, senhor, olha o seu tamanho, senhor. Daí não deu certo, ele não ganhou a camisa. Eu poderia pegar, mas ficaria bíblico. Ah, sim, com um umbigo de fora. Aí você põe um piercing. E o, cara, e o público? Gente de quais países? Tinha muito brasileiro. Muitos já também? Tinha muito já. Tinha bastante paraguaio. Bastante paraguaio? Eu vi pelos carros, esse quatro paraguaios. Porque é difícil, né? Primeiro. Daí tinha alguns americanos. Mas era palestrante também. Mas a maioria das palestras era em português mesmo. A grande maioria. Tinha alguma aí, mas devia ter uma ou outra em inglês traduzida, algo assim. Ah, tinha bastante em inglês, tinha umas... Agora não sei, mas acho que tinha um em espanhol, cara. Aí a palestra pro público já em geral, então. Já. Mas foi bem bacana, tinha o público, galera de tipo... Cara, eu nunca... Calma, eu nem sei se eu posso falar isso, mas tem muito... Cheeseburger! Evento, mano. E, ô Jonathan, indo como um balanço geral do evento ali, o que você acha que dá pra concluir ali? Se foi legal, vale a pena, não vale, pretende voltar? Vai nessa porra. Cara, o evento é muito massa, pela visão que ele te dá. Eu achei um pouco desorganizado assim, porque não tinha muita orientação no começo, sabe? A Itaipu é enorme, daí eu cheguei lá no começo, daí eu olhei assim, peguei no crachá. Eu não sabia pra onde ir, tipo, porque... Sinalização. Tu chega na Itaipu, daí tem um ônibus que te pega e te leva até dentro da Itaipu, onde que é o evento, de tão gigante que é o negócio. Daí lá dentro foi massa, assim. As exposições, não tem muitas, foi bem fraquinho, assim. O que tinha mais forte era a Serpro. A Itaipu mesmo tinha um stand legal, mostrando as soluções dele. O evento em relação às palestras foram ótimas, apesar de... Qual que era o tempo das palestras? Era sempre uma hora. Então, 50 minutos e 10 minutos com a pergunta. Tem um defeito, né? Tu não consegue ver todas. É muito foda escolher quais tu quer ir, né, cara? Você falou ali que totaliza 350 horas de palestra, aí você vai ver uma palestra, né? Seria muito louco, velho. Tem uma palestra de 350 horas seguidas. E, então você pretende voltar, Jonathan? Ou é muita pernada? Eu quero ir ano que vem pra física de volta, né? Porque é legal. Mas pra Latinoamérica, tipo, eu acho que eu prefiro pra Latinoamérica do que pra física. Muito bem, tripulação. Vamos à leitura de e-mails e comentários referente ao episódio de virtualização, parte 2. Bom, comentário do Bruno dos Santos Almeida. E aí, galera, tudo certo? Muito bom o podcast. Está evoluindo muito a cada episódio. Só achei que alguns integrantes ainda estão meio travados no momento que precisam expor algum assunto. Mas nada que com o tempo isso não melhore. Sobre a experimentação de Ruby, Iron Ruby e Python, Iron Python, feita pela Microsoft, na verdade o que foi feito não foi uma virtualização, e sim foi desenvolvida uma camada acima da camada do .NET, do .NET Framework, que permite que essas duas linguagens utilizem as bibliotecas .NET. Ou seja, é .NET ou .NET? .NET. Ah, não sei. Tá, então... mas foda-se. E esse é o cara que usa Windows pra jogar Dota, né? Microsoft, mano. Não pra desenvolver. Ou seja, se o programa com a sintaxe do Python, Ruby e suas bibliotecas padrão... O cara não usa vírgula, tá foda. Não tem uma vírgula do texto. Ele usa pontos, não reclama. Ele usa pontos... É, antes do ponto .net. Não, e depois? Não, vai. Tá, cara, ou seja, se o programa com a sintaxe do Python, Ruby e suas bibliotecas padrão... Porém, cara, não sei, cara. Cara, ponha você a vírgula mentalmente, porra. Não, eu tô tentando, cara, mas essa frase agora... É que ele erra o lugar de colocar vírgula. É, mentalmente. Ou seja, se o programa com as taxas do Python, Ruby e suas bibliotecas padrão, porém com a possibilidade de utilizar as classes do .NET também. Uma curiosidade sobre a Microsoft é que ela possui um programa de apoio open source, o Openness, onde ela firma parcerias com empresas que do universo open source para sejam criadas formas para o ambiente Microsoft. Consiga trabalhar com ambientes open source de forma sinérgica. Um exemplo é a parceria com a Novell, para que o SUSE e o OpenSUSE e todo o resto da suíte da Novell interajam de forma mais eficiente com o Azure. Bem bacana teu comentário, Bruno. Você sempre participa aí. E acho que esse é o tipo mais legal de comentário que a gente tem, que agrega informação ao que a gente falou ali. Show de bola. Essa questão da Microsoft contribuir, a gente até falou uma vez já, no virtualização em Zoom, acho, na parte do VMware. E aquela questão que antigamente, por exemplo, tinha um Linux virtualizado no Windows, ligava na Microsoft e simplesmente tu não tinha suporte. Então eles tiveram meio que forçado a começar a contribuir para não perder mercado. Né? Assim, com certeza, cara. Eles contribuem porque é interesse deles. Sim. Mas que empresa que não é assim, né? Mas o principal motivo, talvez o único. Sim. E ainda sobre o comentário do Bruno, ele e o Dudu trocaram uma ideia ali na sessão de comentários ali. Foi longa ali. Réplica, tréplica e tudo mais. Rolou um deal with it? É, não, eles conversaram na boa ali. É, que na verdade ali, só acho que resumindo, não lembro aqui direito, foi tudo, mas o Iron Python e o Iron Ruby, né, na verdade eles não são virtualização, né, quem vai fazer virtualização mesmo é a... Bom, se é que faz, né, que eu não conheço exato a arquitetura do .NET, é a máquina, mas vai, né, ser a máquina virtual ali, o... É o .NET Framework. O cara que vai ler ali o bytecode do .NET, né. Ele que vai fazer a virtualização, né? E pelo menos é assim que eu vejo todas essas outras linguagens que rodam em cima da JVM, né? No caso do Java ali, tu sempre pega, em vez de tu gerar um bytecode para um. Né? Ou gerar o código binário para rodar direto no processador, ou um bytecode para, por exemplo, rodar no Python, no, sei lá, outra linguagem qualquer, normalmente o bytecode gerado, né? Ou uma forma ali é colocado em cima do bytecode da máquina virtual do Java, né? Ou, por exemplo, Scala, que ele compila, em vez dele compilar para o nativo ou para uma VM do Scala, ele compila para VM do Java ali. Isso aí. Bom, vamos ali pro próximo comentário do Ed The Drummer, Eduardo Silveira, né? Do podcast Pelo Amor de Deus. Fala pessoal, ótimo episódio, assim como a parte A. Que bom que citaram o Workstation, foi justamente dele que reclamei no comentário do episódio anterior. Ao iniciar o computador, o VMware Workstation inicializava os drivers necessários, mesmo que as máquinas virtuais não fossem utilizadas, tornando a inicialização do sistema operacional lenta. Hoje, utilizo o VirtualBox para testes. Apesar de achar ele mais lento, a máquina virtual, ele não consome recursos na inicialização do sistema. Para ser sincero, não cheguei a testar no desktop as soluções pós-workstation no meu PC. Sobre o Zen Server, já testamos ele na empresa, mas optamos por utilizar o ESXi e VirtualBox. Abraço, Ed The Drummer. PS, obrigado por escutarem meu podcast e darem o feedback. Como comentário, tenho a prática de cortar respirações. Tomarei mais cuidado para evitar cortar demais nos trechos que não ocorra o que foi comentado. É a gagueira, né? O legal é que se eu participasse do podcast dele, ele teria bastante trabalho para evitar as respirações. Ah, sim. As respirações do Darth Vader. Falando nisso, a gente podia compartilhar com os ouvintes que o Rafael é a pessoa mais jovem do mundo com pressão alta. Mas 16 por 10 não é alto, pô. Não, você ter restrições alimentares aos 22 anos é normal. No more bacon for you. Acho que o cardiologista falou isso pra você. Bom, e também aqui no comentário do Ed, o Dudu já conversou com ele ali também um pouquinho, respondeu ele, né, deu feedback no próprio site do Piratas. E como esse programa foi dividido, a maioria do pessoal comentou na parte 1, parte 2 é só isso daí mesmo, só pra gente registrar o feedback do pessoal que participou. A maior parte do pessoal pediu a parte 2, né? Exato, exato. E a gente está planejando aí o que seria mais ou menos a parte 3, que é sobre o Docker, mas a gente ainda não sabe se vem na sequência. Estamos vendo ali a sequência das pautas ainda. É, ou vamos demorar aí para ver se o pessoal pede parte 3. Isso. Ver se tem mais comentários. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Cadê o Magno? Só, prossiga. Cadê o Magno? Sim, cadê o comentário do Magno, pô? Até fui conversar com ele no Getal, que ver se tava tudo bem, se ele tava vivo. Do, só ali falando um negócio do Workstation, né, inicialização de serviços. Seguinte, na época que eu usava ele, eu ia lá na configuração do Windows e desabilitava. Ah, eu também cheguei a fazer isso, cara. Que é muito chato mesmo. Cara, incrivelmente funcionava sempre, sem problema nenhum. Não tinha a menor diferença, mas... Sim, sim. Não sei se resolvia alguma coisa, não. Sei lá. É isso então, rapaziada. Valeu! Falou!